Chegou em Boa Vista e região a empresa que mais cresce no mercado paraense de energia solar. Bel Sol Energia Solar. Adote a energia solar e faça a diferença. Economize até 90% em sua conta de energia. Deixamos funcionando o seu sistema. Fazemos seu orçamento sem compromisso. Mais de 700 projetos instalados. Fale com a gente agora mesmo. Fone Zap 99121-1075. 99121-1075. Bel Sol. Energia Solar. Representante oficial Pingo de Ouro. Meu amigo do campo e da cidade, a Loja São Pedro, além de vender ferragens, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, peças e outros produtos, agora é representante oficial da marca Estil. Lá você encontra motosserra de todos os tamanhos, roçadeira, lava-jato e muito mais. Na Loja São Pedro tem todas as peças de reposição Estil. E tem mais, venda com nota e 100% de garantia. E olha, com preço especial. Loja São Pedro, Avenida Augusto Montenegro, Beira-Mar, no centro de nossa cidade. O governo do Pará está reconstruindo a PA-256, a segunda maior rodovia do estado. Ela passa por 9 municípios, uma localização estratégica para a economia. O trecho reconstruído, com 160 quilômetros, diminui o tempo de viagem entre Paragominas e Tailândia e reduz os custos do transporte de cargas. Junto com a PA-256, o governo entregou a ponte do Alto Acará, um benefício para toda a região. PA-256, o Pará integrado é muito mais forte. Governo do Pará, por todo o Pará. 5:07. A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento, deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Levis, Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais, pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHateForProfit. Pare de dar lucro ao ódio. Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais, como TV, rádio e mídia impressa. A publicidade exige respeito. E quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio, a sua tradição comprova a sua reputação inabalável. Veneza. Toda mulher deve ser valorizada e respeitada, nunca agredida. Por isso, se você for vítima de algum tipo de violência, saiba que não está sozinha. Para sua proteção, o governo do Pará criou a DEAM virtual. Pelo celular ou computador, acesse pc.pa.gov.br e faça seu registro com total sigilo e segurança. Não deixe o medo calar você. Conte com a DEAM virtual. Governo do Pará, por todas elas, por todo o Pará. O navio São Domingos II avisa todos, saindo de Bagre todas as segundas e quintas-feiras às 16 horas, com escala em Corralinho, passando em Boa Vista às 21 horas, retornando de Belém às quartas às 18 horas e sábados às 17 horas do Porto Souza Sobrinho, com escalas Boa Vista e Corralinho, destino Bagre. Navio São Domingos II, informações 99357-4313 ou 99307-4924. Lembrando que no sábado a saída acontece às 17 horas. Porto Souza Sobrinho. Deus seja louvado. Boa tarde! Vale a pena toda essa saudade? Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra esperar em casa e fazer vários nada? Já tá meio caminho, dá-se parar, refrigerar.

Você pode fazer a Unicesumar, que é tranquilo. E também queremos lembrar, minha gente, que mais acompanhando o nosso programa, Dr. Gabriel Galdino, terceiro andado até a Avenida, Dr. Gabriel Galdino. Hoje, dia 16, Dr. Allan Kardec, São Miguel do Pracuba, no Laboratório Biodiagnóstico. E São Miguel do Pracuba está o Dr. Allan Kardec. Amanhã, dia 17, quarta-feira, Dr. Allan Kardec estará no Laboratório João Batista, aqui em Boa Vista. Aqui em São Sebastião da Boa Vista, Dr. Allan Kardec. 17 horas e 16 minutos na Veneza. Sai da mão, virou um problemão. Fala comigo, bebê, senão eu vou ligar e atender. Fala comigo, bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD. Fala comigo, bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD. Fala comigo, bebê, se me bloquear eu vou ligar de outro DDD. Oh, 7h22 aqui na Rádio Veneza FM do Povão, no seu coração. Boa tarde, amiga dona de casa, você, amigo trabalhador, muito obrigado. Sua sintonia certa é aqui na Rádio Veneza FM, a rádio do seu coração, Veneza. Chora no meu colo, bebê. Com ela de tristeza. horas e 27 minutos. Brega! Veneza FM. Valorizada e respeitada, nunca agredida. Por isso, se você for vítima de algum tipo de violência, saiba que não está sozinha. Para sua proteção, o governo do Pará criou a DEAM virtual. Pelo celular ou computador, acesse pc.pa.gov.br e faça seu registro com total sigilo e segurança. Não deixe o medo calar você. Conte com a DEAM virtual. Governo do Pará, por todas elas, por todo o Pará. Precisou se hospedar em São Sebastião da Boa Vista? Reserve logo seu quarto no Hotel Marajó Gold. Aqui você encontra quarto com ar-condicionado, TV, frigobar, armário, banheiro interno, Wi-Fi, café da manhã incluso na diária. Hotel Marajó Gold, Avenida Coronel Monfredo 42, no centro de nossa cidade. Temos também refeição. Reservas pelos telefones 919-9121-1075. 919-9121-1075 ou 99297-1216. 99297-1216. Hotel Marajó Gold, sua casa, fora de casa. Atenção! A empresa Alternativa Serviços Especializados trabalha com medição de terreno rural e urbano por GPS, emissão do CAR, cadastro ambiental rural individual, contrato de compra e venda do terreno, recibo, entre outros. Assistência técnica para projetos rurais, o Pronaf, para manejo do açaizal. Temos o cartão FreeCard Alternativa. Comprando o seu plano de assistência póstuma, você tem direito a exames e consultas médicas especializadas, aposentadoria rural, pensão por morte, auxílio maternidade, auxílio doença, BPC, LOAS. Endereço, Avenida das Acácias, ao lado da Igreja Batista em Boa Vista. Contato 99386-6335 ou 98460-1503. Alternativa, serviços especializados. 5:33. Meu amigo do campo e da cidade, a Loja São Pedro, além de vender ferragens, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, peças e outros produtos, agora é representante oficial da marca Estil. Lá você encontra motosserra de todos os tamanhos, roçadeira, lava-jato e muito mais. Na Loja São Pedro tem todas as peças de reposição Estil. E tem mais, venda com nota e 100% de garantia. E olha, com preço especial. Loja São Pedro, Avenida Augusto Montenegro, Beira-Mar, no centro de nossa cidade. Mercantil Vando Teixeira, estamos de portas abertas aguardando a sua visita. No Mercantil Vando Teixeira, você encontra uma infinidade de produtos como gêneros alimentícios, produtos de limpeza, higiene, cosméticos, perfumaria, armarinhos, ferragens, utensílios para o seu lar, brinquedos, material escolar, artigos para festa, bebidas em geral, frios e congelados. No Mercantil Vando Teixeira, você encontrará o atendimento de excelente qualidade, com profissionais capacitados para melhor atendê-lo. E na compra dos produtos em atacados, você possui um super desconto. Mercantil Vando Teixeira, localizado na rua Governador Guignon, ao lado da Secretaria de Assistência Social. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 12:30 e das 15 às 21 horas. Aos domingos, de 8 às 12:30 e das 16 às 21 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, sem cobrança de taxa adicional e vale alimentação. Entregamos em domicílio. Faça-nos uma visita e comprove que estamos anunciando Empreendimentos Vando Teixeira, sempre o menor preço. Tá na Beleza FM? Tá com tudo, hein? Boca que era minha, coitada, já caiu na conversinha.

44 minutos. 24 horas no ar. Rádio Veneza FM. Sumarajá. Você que quer ouvir rádio de verdade, está na frequência. Essa é a rádio. Muito mais rádio. Muito mais você. Veneza FM. Orgulho de ser do Pará. Sinceramente, eu cansei. Desculpe, mas eu cansei. Tá difícil assim. Ou você melhora, ou eu procuro algo melhor pra mim. Se ela quis te escolher. virar de frente pelo espelho. Eu conheço cada detalhe do seu jeito. Vai ser a hora que ele vai ouvir umas verdades. E aí, beleza? Ó, seguinte. Ela não gosta de gelo no vinho, nem de namorado que sai escondido. E você deve estar se perguntando quem é esse doido aqui. Eu era tudo para ti. Mentias quando me dizias que que meu amor não era feliz. Em dias que me querias, me jurava o seu grande amor. Em dias e no dias, me destroçaste o coração com tuas mentiras. Não volte mais, não quero te ver, já sofri tanto por te querer. Mentirosa, mentirosa, não volte mais, nunca mais. Vou tirar você do meu coração, não creio mais nesse falso amor. Mentirosa, mentirosa, não volte mais aqui, nunca mais. Aos meus braços, sai da frente que lá vem ela. É a máquina do forró. Não volte mais, não quero te ver, já sofri tanto por te querer. Mentirosa, mentirosa, não volte mais, nunca mais. Vou tirar você do meu coração, não creio mais nesse falso amor. Mentirosa, mentirosa, não volte mais aqui, nunca mais. Aos meus braços, mentias quando me dizias que eu era tudo para ti. Mentias quando me dizias que sem meu amor não eras feliz. Mentias que me querias e me jurava o seu grande amor. Mentias e iludias, me destroçaste o coração com tuas mentiras. Não volte mais, não quero te ver, já sofri tanto por te querer. Mentirosa, mentirosa, não volte mais, nunca mais. Vou tirar você do meu coração, não creio mais nesse falso amor. Doutor Gabriel Galdino, serviço de ultrassonografia, ultrassom obstétrica, ultrassom transvaginal, ultrassom parede abdominal, ultrassom mamária, ultrassom vias urinárias, ultrassom prostática, consultas clínico geral, laudo médico. Doutor Gabriel Galdino, serviço de ultrassonografia. Agende sua consulta no Fone Whats 91 99193-1663 e 91 99186-6579, localizado Rua Coronel Manfredo, Hotel Avenida, terceiro piso, número 28. Quase 81 mil indígenas vivem no Pará. Centenas deles estarão em Belém de 18 a 21 de abril no Hangar, para um evento histórico, a Semana dos Povos Indígenas. Um mergulho nos costumes, tradições, conhecimento e desafios dos povos originários no Pará. Com debates, feiras, shows, uma extensa programação. Semana dos Povos Indígenas. Fortalecer origens. Reflorestar mentes. Governo do Pará. Por todo o Pará. O navio São Domingos II avisa todos, saindo de Bagre todas as segundas e quintas-feiras às 16 horas, com escala em Corralinho, passando em Boa Vista às 21 horas, retornando de Belém às quartas às 18 horas e sábados às 17 horas no Porto Souza Sobrinho, com escalas Boa Vista e Corralinho, destino Bagre. Navio São Domingos II, informações 99357-4313 ou 99307-4924. Lembrando que no sábado a saída acontece às 17 horas. Porto Souza Sobrinho. Deus seja louvado. Veneza FM. Deus, para agradecer. Deus estendeu as suas mãos para mim. E hoje eu saí das trevas para a luz. Obrigado, Jesus. Alma estava longe do caminho. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. A Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com o programa Jesus, a verdade que liberta, com essa rica oportunidade de mais uma vez falar da palavra de Deus através desses veículos de comunicação. E isso é importante, é um dever de todo homem ouvir a palavra e falar desse Deus maravilhoso, né, que tem cuidado de nós, e ele quer que todos venham ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Assim, para ter esse conhecimento, nós temos que ter alguém que pregou e continua pregando para nós, e nós precisamos fazer esse papel, né, de pregar o evangelho. Se você não faz isso, você não está fazendo o teu dever. E quando diz pregar o evangelho, não é obrigado a ser um pregador mesmo que vai para o rádio, vai para a igreja pregar, mas é com a tua atitude, né? O teu modo de viver. É a maneira de você obedecer ao Senhor, transmitir esse caráter de Deus, né? Você ser transformado pela palavra. Você permitir que a palavra venha te moldar, te dar direção, né, e te fazer um crente em Jesus Cristo, de maneira que você defende isso, demonstra isso para as pessoas. Isso é pregação, né, do evangelho, né, você transmitir para as outras pessoas essa doutrina de Cristo, essa maneira de você se conduzir biblicamente, né? Porque muitas vezes até o pregador mesmo, ele não tem o testemunho o testemunho de Cristo, né, na sua própria vida. Há quem diga que a pessoa ganha mais alma ou transmite mais a palavra de Deus, o reino de Deus, para as outras pessoas, mas com a sua maneira de agir, o seu caráter, as suas atitudes, né, do que mesmo falando. E isso é realidade. Às vezes você conhece uma pessoa só pela maneira dele agir, né, sem nem ele contar a história dele para você, mas você vai observando ele, as ações dessa pessoa, você conhece ele, que é o caso mesmo que nós conhecemos a Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós conhecemos o Criador do Universo, nós conhecemos o Reino de Deus pelas escritas que está na Bíblia. Então daí eu tenho falado esses dias, né, que daí você forma essa imagem desse Deus, como é ele, como é o céu, como é que devemos nos comportar, ou se comporta, né, o céu que eu digo no sentido dos anjos, como é que se comporta diante de Deus, o que que Deus exige para que a pessoa possa viver com ele, né, ter uma convivência, ter um relacionamento. Então você, aí nós conhecendo isso, a gente está conhecendo o céu. Então dá de dizer sem ter medo de errar, de que nós estamos, se nós nos adaptar à palavra de Deus, conforme a palavra exige, fala, nós estamos no reino do céu, na terra. Você vê que Jesus, ele falou muito sobre isso, né, do reino do céu vir para a terra, né, e o Senhor Jesus vai reinar mesmo nessa terra, numa nova terra. Vai ter um novo céu, nova terra, e Jesus, ele vai reinar aqui. Isso aí a gente sabe disso, biblicamente. Então, hoje ele foi dado todo o poder, mas assim, é para nós buscar esse poder no Senhor. Foi dado a ele esse poder e ele dá para nós se tornar um filho de Deus.